A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Bom dia, Joyce. Então, né, era eu que estava tossindo ali do lado de fora do estúdio enquanto você fazia o Mulheres Transamérica, viu? Desculpa aí, hein? Eu sou o Guilherme Wojtkowski, este é o programa Fronte até meio-dia e hoje é sábado, 8 de outubro. De 2016. No programa de hoje vamos falar de política e dos resultados das eleições, claro, que mais? Política, eleições, política e tem também música, isso, música, tocando para você aqui na nossa programação, na qual você pode aí interagir conosco através do WhatsApp 45 88282828, pelo Facebook Transamérica Foz e pelo Twitter arroba Transamérica Foz. E como hoje parece que não, né, mas a pauta está cheia, vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. Muito bem, já estamos no dia 8 de outubro e a tal festa da democracia, o dia da votação, já passou. O problema é que aqui em Foz, infelizmente, né, ainda não temos prefeito eleito, e não porque a eleição seja em dois turnos, o que não é o nosso caso, já que a cidade tem menos de 200 mil eleitores, mas em razão da situação jurídica do candidato vencedor impugnado em primeira e segunda instâncias e recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral. O fato é que, pelo menos a situação dos 15 vereadores eleitos está consolidada. São aqueles e dificilmente mudarão, o que nos deixa, pelo menos, né, na condição de começar desde já o acompanhamento das ações dos vereadores eleitos, até porque, se continuar, né, o impasse judicial, quem assumirá como prefeito ou prefeita em 1º de janeiro será justamente quem for eleito presidente da Câmara Municipal. O fato é que, deixando a questão da eleição para prefeito de lado, os eleitores de Foz do Iguaçu precisam, mais do que nunca, assumir o compromisso de acompanhamento e fiscalização dos vereadores eleitos. Afinal, né, pelo menos na teoria, um vereador nada mais é do que um representante do povo, ou seja, delegamos aí 15 pessoas para que atuem em nosso nome, fazendo ou analisando leis e fiscalizando a gestão do prefeito e impedindo, né, que irregularidades que levem a novas operações do tipo pecúlio voltem a acontecer aqui na cidade. Nancy Rafaim está de volta após 4 anos de ausência da Câmara, ela que na eleição passada foi candidata a vice-prefeita, né, e não foi eleita. Anice, Rudinei, Edílio, Beni, Queiroga e Darcy DRM foram os vereadores reeleitos com relação à atual legislatura. Inês da Saúde, que já foi suplente, conquistou aí uma cadeira definitiva. Protetor Jorge, Rogério Quadros, Márcio Rosa, João Miranda, Celino Fertrim e Jefferson Breiner farão sua estreia oficial no Legislativo. E o primeiro dever nosso, que era o de votar, foi feito no último domingo. Mas votar, sempre é bom frisar, né? É apenas parte do processo, para não dizer que é só o começo. Sem a minha ou a sua participação, nem que seja como sombra ali, né, de olho para que o candidato pense duas vezes antes de cutucar o nariz ou colocar a mão na cumbuca, né, é fundamental para que a Câmara efetivamente seja aquilo que se propõe a ser, a casa do povo. Precisamos, então, como povo, né, precisamos estar ali, vigilantes. Claro que nem sempre as medidas necessárias serão do agrado de todos ou as mais populares, mas a pressão popular precisa ser usada e exercitada até para que nós mesmos possamos aí nos aperfeiçoar como cidadãos, né, e ensaiarmos uma participação mais ativa na sociedade e até como candidatos numa futura eleição, por que não? Afinal, quando os bons se calam, o barulho dos maus faz eco e se prolifera, e é preciso ocupar espaços, né, até para evitar que outros com outras intenções ocupem e prevaleçam. E quando se fala em depuração da política partidária, é isso. É fazer com que essa atividade, hoje percebida pela população como corrompida, possa voltar a ser frequentada por pessoas não apenas bem intencionadas, como capazes e com chance de efetivamente promover mudanças que venham a beneficiar a coletividade. Discurso teórico? Olha, se for colocado na prática, não. E o que nos impede de nos tornarmos o 16º vereador, em alusão aí ao 12º torcedor do futebol, e através dos 15 eleitos, fazermos a diferença para o presente e para o futuro da nossa cidade?

isso é fã, uma questão de opinião. Música aqui no front, minha orelha tá quente, será que tem alguém falando mal de mim, hein? Poxa vida, hein? Bom, mas de orelha quente mesmo, devem ter ficado esses que vêm agora, né? Integrantes da lista de vereadores menos votados. Mas não se preocupem, tá? Porque se os últimos serão os primeiros, se a gente virar de cabeça pra baixo, aí vocês estão nas cabeças, viu? Comemorem. A candidata menos votada de Foz do Iguaçu no domingo passado foi a candidata Cláudia do Maninho, do PTN, com votação exata de zero. Isso mesmo, zero. Mas tem uma explicação, tá? Ela desistiu da candidatura e, portanto, não tinha razão nem de ela votar nela mesma, né? Então tá explicado. Já o Érico Pinto Cabeça de Vaca, do PEN, mesmo com o sobrenome aí do primeiro espanhol que passou aqui pela região das Cataratas, né? Fez apenas dois votos. Exatamente, dois votos. A Maria Alves, também do PEN, fez quatro votos. Gabriele Vancher, do PRP, sobrenome de pioneira também, hein? Cinco votos. Verinha, do PEN. O que aconteceu com o pessoal do Partido Ecológico Nacional, hein? Cinco votos. Ângel Costa, do PTB, cinco votos também. Raquel de Oliveira, do PMN, meia dúzia. Carla Duduche, do PV, seis votos. Lourdes, do PRTB, sete votos. Mayuli, também do PRTB. Opa, duas casas agora, hein? Dez votos. Daiane Moleta Andrade, super gente boa, do PMN, 11 votos. Maria do Bairro, abração pra você, Thalia. Maria do Bairro, do PMDB, 11 votos. Vanessa, do PRTB, 13 votos. Rose, do PMN, 14 votos. Tânia, do PHS, 16. Cecília Miller, do PPS, 17. Rosângela Ritter, do PTB, abração para Rosângela aí, 19 votos. Stella Rodrigues, do PTN, também 19. Tatiana Guzmão, do PMN, 21 votos. Eu tenho certeza que você já percebeu, né, que tirando o Érico, 20 dos 21 menos votados para vereador em Foz do Iguaçu são mulheres. O que acontece, eleitor iguaçuense? Vocês não confiam nas candidatas femininas? Ou os partidos colocaram alguns nomes ali só para cumprir a cota e fazer volume? Porque tem disso também, né? Não podemos nos esquecer. Menos mal que pela primeira vez na história a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu terá três vereadoras eleitas, duas delas, aliás, as mais votadas, né? Nancy Rafaim Andreola, recorde absoluto de votos, 5.192. Anice, com 4.937, e Inês da Saúde, que não fez tantos votos assim, né? 1.486, mas entrou como uma das mais votadas em sua coligação. Olha, que as mulheres eleitas, as três, representem bem aquelas que não foram eleitas e aquelas que sequer pensam, né, e pensaram em ser candidatas. E esperamos também que os partidos nas próximas eleições sejam mais sérios, né, ao invés de lançar nomes só para cumprir cota ou fazer volume. Que tal começar, né, desde agora já com a construção de candidaturas viáveis? Por que não, né? Front Transamérica até meio-dia. Bring me. Transamérica. Momento blá blá blá do programa com a trilha mais propícia à ladainha do planeta, quadro Engana que a gente gosta, edição pós-eleições 2016. E eu queria saber, sabe, assim como quem não quer nada, só pra mandar um abraço pra vocês, sabe, cadê aquela galerinha bonita do Facebook, sabe, aquelas gentes que xingaram até não poder mais, que desacreditaram até não poder mais, que disseram que era tudo mentira, que todos estavam mentindo o tempo inteiro e só o candidato deles estava certo, só ele tinha razão, só ele era o dono da verdade, que toda essa história de que se ele vencesse por estar impugnado resultaria em novas eleições se a impugnação for mantida no TSE, enfim, toda essa história, segundo vocês, era tudo mentira. Cadê vocês, galera? Olha, galera, vocês, vou falar aqui na boa, né? Vocês não acham que foram longe demais, ao invés de simplesmente jogar limpo, explicar a situação e dizer a verdade? Com que cara vocês ficarão se novas eleições forem efetivamente convocadas, como é a tendência, e os senhores e senhoras tiverem que explicar o que é que está acontecendo sem que o candidato que vocês defenderam com unhas e dentes possa assumir ou concorrer de novo? Na boa, ó, eleições passam, mas reputações ficam. Não se queimem por tão pouco quanto política partidária. Simplesmente não vale a pena. Não é que eu seja do contra, é que me irrita quando alguém tenta me fazer de trouxa, mentindo na minha cara e ainda dizendo que eu sou mentiroso. Comecem a jogar com honestidade, se não for pedir muito, né? Chega de fazer as coisas do jeito que sempre foi feito, já deu, né? Já deu, sinceramente. E não me venham com ladainhas do tipo, o novo na política apoiado por um dos velhos coronéis que encarnam como ninguém, né, retrocesso sem igual na política. Olha, já não deu certo no passado, por que daria agora? O novo na política certamente não se faz com ataques contra adversários ou propostas mirabolantes que o propositor sabe, ou pelo menos deveria saber, né, que são de cumprimento improvável, para não usar a palavra ilegal ou impossível. E que a nova eleição que provavelmente está vindo sirva para passar a limpo, né, esse tipo de postura, né? Esperamos aí uma campanha com menos marqueteiros e mais técnicos elaborando os planos de governo, mais candidatos realmente interessados em discutir ideias práticas e soluções, porque isso é o que nós precisamos e o resto, sabe o que é? Ladainha, pura e simplesmente ladainha. E na eleição que passou, teve candidato que falou certas coisas na zoeira, que não é possível, né? Pô, o cara preso, com bens bloqueados na justiça, respondendo a ações por suspeita de desvio de recursos, veiculando material sobre honestidade, sobre ficha limpa. Pô, resultado, claro, foi um fiasco completo nas urnas, né? Com votação que não seria suficiente sequer para tentar beliscar uma cadeira de suplente se a candidatura fosse para vereador. E já imaginou que louco seria se fosse feita uma eleição na qual ganhasse o candidato que não mentisse, que não fizesse nenhuma proposta impossível e que realmente fosse cumprir com aquilo que assumiu com o eleitor? Porque assim é o Brasil, né? País onde o básico ganha outro adjetivo, ou seja, surreal. E eu alertei, tente lembrar, hein? Estamos em 2016, século 21. Chega de cair nas conversinhas do tipo engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo do programa de hoje. Se tudo correr bem, seguimos com o Fronte até meio-dia. E por que se tudo correr bem? nunca se sabe, sei lá, né? Vai que dá um terremoto ou que alguém lança uma impugnação à nossa candidatura como o melhor programa de sábado das 10 ao meio-dia na Transamérica Foz. Enfim, né? A vida é como um Kinder Ovo. Nunca se sabe a surpresa que malandramente nos aguarda, hein? No segundo bloco do programa tem bate-papo com a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Tem também o quadro Maravilhas Daqui. Talvez tenha o alemão que simplesmente sumiu depois da eleição. Comportamento típico, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.